Positivo, tá livre, via Alfa, Kilo, Bate 3. Sim, 4089, mantém o ponto de espera. Mantém o 89. Brava que você e Foxtrot te aguarde para o táxi. O meu Bravo Oscar, livre pouso, pista 28, vento 230 graus 08, nós. Livre pouso, Oscar. Brava que você e Foxtrot, autorizado o táxi, aguarde no ponto de espera. O ajuste é no 012. Tá 3661, no decolado 119, controle 119, decimal 35, bom voo. Decimal 35, tá 3661. Controle Salvador, é o TAM 3661, perfil da Gole Coral. TAM 3661, no contato radar, sub nível 220, saída Gole, transição Coral. 220, Gole Coral, TAM 3661. 8-4089. Trip 5489, informo que será agora o número 2 para a decolagem. 7. Devido à performance, o azul já estava acionado há mais tempo. CIF 1288, alterna 1264. 288, 264, obrigado, até a volta. Certo. 219, Arthur. Livre de coragem na 28, azul, 4089. Sim, Joca. 3661, pode voar, tá presente, posição coral. Então, 3661, autorizado, dá presente voar Ilhéus. Presente Ilhéus, tá 3661. Azul 4089, decolado 221, no controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 119-35, azul 4089. Da Gole Conza. 360 na Gole Conza, aguardando eu, diz azul 4089. IP 5489, livre da colagem, pista 197, vento 200 graus 089. Iniciado, 5489. Receita, lembra o final, 190. Firme? San 3661, nível 190 como final. Aguarde coordenação com o centro. Pagando. San 3661, nível 190 incorreto para a rota. 1-200, pode ser. De coordenação. Quebec para o cruzamento. Mamãe Quebec aguarda na Quebec com o meu gravado. 5489, decolado 224, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, grato, até o retorno. No 648, acena identificação, chegada Karen, desça nível 050. A identidade, chegada Karen, 050, o 648. São 3661, passa nível 130, chame Recife 1288, alterna 1264. 288-264, 3661, bom dia. Trip-5489, muito boa tarde, colou na sua. Trip-5489, contato radar, subnível 160, saída Goleval. Acessão 160, Goleval, 5489, solicita liberação da restrição da saída. Livre da restrição, trip 5489. Livre da restrição, 5489, acessão direta no 60. Romeu Bravo. Então, Romeu Bravo Oscar, está autorizado o cruzamento. Quatro passa nível 100, chame Recife 1288, alterna 1264. 288, alterna 264, Recife agora, grato, azul 4089. Oi, o Bravo XC Foxtrot está fora do solo. Foxtrot, decolada aos 27, controle 119, decimal 35, bom voo. 1-9-3-5, Bravo XC Foxtrot, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Bravo XC Foxtrot, decolando seu escudo. Papatango Bravo XC Foxtrot, suba mil pés, corredor Axé, reporte fora da barra. 1-1000 pés, corredor Axé, reporte ali fora da barra, Bravo XC Fox. Esperando a resposta dele, me ligar aqui para liberar o senhor. Já solicitei a liberação, mas ele disse que ia me ligar para liberar o tráfego. Gol no 333. Tá ok, agora. Mantenha 1.500 pés, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatório visual com a pista. Reportará a rotatória. Alfa 3, acionado, solicite instruções para o táxi para o 45. Alfa Tango Tango está livre. Prossegue seu táxi cruzando o pátio principal. A Força Café Lima, Mike Quebec, vai chamar na Quebec. Chamará na Quebec e o Tango Tango. Bono 333, livre da colagem pista 28, vento 200 graus 07, nós. Esse é o 333. Aguarde. Ah, 257, pro aqui já mantendo já. No 333, informo que vai manter a proa até 3 mil pés. Reporte tem condições? Afirmativo, vai manter a proa então até 3 mil pés. Tente Gol no 333, decolada 31, no controle 119, decimal 35, bom voo. Decimal 35. 3193, 360 para o Galeão. Ok, ainda não temos seu plano aqui no sistema, vai aguardar um instante. Saída seria Dial Bless? Negativo, baixa coordenação. Qual seria provável? Provável é a gole, ok? Mas devido à mudança de cabeceira para 28, estamos tendo coordenação restrita entre o centro e o controle para ver qual é a saída mais Obrigado. 0-1-2. Seja o pé 0-1-2 ou 6-4-8. Controle Papa Tango, Alfa Victor Juliette, está visual com o campo. Alfa Victor Juliette, para ingresso no circuito, chame torre 118-6. Necessário a torre 118-6, muito obrigada, bom trabalho. Obrigada. Bom, 648, sua intenção é fazer o procedimento RNAV 28, autorizado ao 362, após 363. Sente, Gol no 648, desceu nível 040, proa de Serra Vitor 362, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Ok, 34, meu pé, 362, reportará estabilizado, 648. cruzamento para o parte 5, só será a frequência livre, Alfa, Tango, Tango, boa tarde. Alfa Vitor Juliette, livre pouso pistão 17, vento 200 graus 08 nós. Livre pouso, Alfa Vitor Juliette. No meio, controle, prossiga. Controle de Antina com 4 a bordo para o centro administrativo da Bahia, 0106. Quantas pessoas a bordo? 4. Guardião 06, mantém 500 pés, reporte visual com destino. É. Controle de Gonzão, 333. 648, passando 362, iniciando RNAV 28. Controle ciente, reporte estabilizado no final do procedimento. Boa tarde. Chame Recife no 288, alterna 1264, triplo 5489. Dona Vante, concentra Recife 288, alterna 1264, 5489 da triplo. Até o retorno. Alternado é 1264, triplo 5489. Foi dentro, vamos dar 1264. Grato, até já. Alfa Vitor Juliette, informa que a portadora está aberta. 288-264. Controle, Bravo XE Foxtrot, Fox Trot, Bravo XE Foxtrot, frequência livre para coordenação, nenhum tráfego no setor, informar, reporte, chame para o regresso. Frequência livre, chamará para o regresso, Bravo XE Foxtrot, solicita a sessão a 2510. Bravo XE Foxtrot, livre frequência para coordenação. Sessão 2500 pés, reporte, chame para retorno a Salvador. A gente vai acender 2500, será no corredor Caixa Prego. Após, prossegue para toque arremetido em Veracruz. Controle ciente. Controle Gol 648, está 2600 do 364, está estabilizando, campo aviso. Gol no 648, complete o nome do procedimento RNAV, chame torre 118-6. 118-6, 648. Oi, Salvador, Gol 648. Bom dia, boa tarde. Então, sinal de 5 milhas e meia na 28, baixar travado. Lono 648, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 099. Sente livre pouso na 28, ou 1648. Guardião 06. Você falou que centro administrativo da Bahia vai ter eleitoral 507 para retorno a Salvador com 5 a bordo. Guardião 06, mantenha 500 pés e aponte visual com a pista. É. Visual com a pista, o Guardião 06. Chame torre na frequência 118.6, Guardião 06. 118.6. Já 3193, cópia. Prossiga. Está autorizado para o Galeão, nível 360, via Pezulu no 4, da cola da pista 28, com curva esquerda, saída Gole, transição Gonza, após direto posição Crat. O controle em 119.35, transponder 5060. Para pouso. Ah, sim, está autorizado, Guardião 06. Reporte em buraquinho. Ah, interesse está autorizado a cruzar 35 e 28 pelo litoral. Afirmativo. Trate, controle 119.35, transponder 5060 do TAN 3193. Positivo, chama para posto no portão 5. Chamaremos. Salvador, Gol no 648. Bom dia, Livrão, na sexta. Bom dia, Gol no 648. Táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia até o 01, no 648. torre, autoriza o Guardião 06 retorno da presente, direto parte 4. Afirmativo, Guardião 06, o vento 220 graus, 109. É. Guardião 06, falou 47. Boa tarde. Boa tarde, bom serviço, obrigado.